Zero, autorizado, ingresso a faixa aérea pronto, Cristina 7. Paranel, pronto, até aqui o 9620. Fala, Satão, eu chamei 119, decimal 2, controle. Salvador, boa tarde, Paranel 304, passo ao 160, parou no 50. Chamando a Prisma 4, senhora identificação cruzado Varna para hoje, Duna, mantendo high speed, desça e mantenha o nível de voo 060. Duna, high speed, desça ao 060, Oxanã, 63, Duna 4. Azul 4462, desça e mantenha uma centena. Uma centena, reduzindo, essa classificação. Controle a Papa Roma, que ele é Fatango? Tchau, Fatango, prossiga. Tá, decolou da 17, tá ingressando em para o sul 57, passando o Piatã, pra toque arremetida no CAB, senhora, por risco, por conta risco. Tem, já recatando, não escuta o controle. Mas escuta, vai solicitar mais 15 segundinhos a autorização do cruzamento. Tem, senhora. Tem, senhora. Controle Papa Romeu, direção, estamos jogando através do parque de Sul, visual com CAB. Teste frequência livre. Bem ligado. Pode prosseguir a terceira, vou fazer 97. Fazer 97, que você tem restrições para 2.000 pés, hoje em meio 12, livre procedimento, repórter estabilizado. Portando estabilizado, obrigado. Azul 4462 para sequenciamento, curva esquerda na proa 010. Seu limite será radial 270. E59 cópia. Afirma cópia, pode remontar. Afirmo. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Subida San Juan 1, transição Dótilo, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857. Transponder 5146, controle Salvador 119, decimal 8. Afirmativo, mantenha um ground de 2309, Zulu 4462, será o número 4 na aproximação. Autorizado, via parte 3, parte 1, no INSA. Você espera chamar torre 1-1-8, decimal 62, e a última é 0-1-2, móvel. Controle, a Baeté 9660. Baeté 9660, prosseguir. Coloco, voa à direita, corretores, mil pés. Gente, mantenha-se, viu, corredor ação no meu país, ajuste 612. 9660. Pro César, Mike Literal. Gente, do César vai prosseguir para a Índia com o Índia ou vai sobrevoltar? Apenas uma passagem por cima, siga para cima da Serra Índia com o Índia, Mike Literal. Chamando a Prisma 4, cancelada as restrições de altitude e velocidade, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.012, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Aí em high speed, 2.000 pés, 1.012, procedimento, reporte estabilizado, 63, 14, 8. Se for ajudar, a gente for externo, intercepta lá. Negativo, autorizado a manter a proa de Duna. Duna. Autoriza direto Valença para o 9660. Aguarde. Gente, desse mantém o nível 100, olhando 07. Decolador, muito boa, Ocean Air 6327. 620, deixa eu manter o nível de voo 060. 060, 620, marca essa forma. Impressivo, mantenha, aguarde. Azul 4462, desça para o nível de voo 050. 050, 4462. Azul 4462, curva direita na proa 040, limite permanece. Direita 040, curva direita 4462. Agora eu estou falando aqui da Fatana. Olha o que eu estou do grupo de vocados, está na taxa, eu marquei que estou para reserva. Sente, aguarde. 097, estabilizado, pessoal. 097, turno 2895. 2895. Azul 4462, deixa sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 012. 3 mil, 012, 4472. Lua no 620, curva direita na proa 050. Direita 050, Lua 620. 1-8-0. 3 horas e 50, Guarulhos, Alberto. Autorizado via FAT Índia, falta de espera, chimitor Rio 118, decimal 62, altimetro no 012, mau voo. 012 no ajuste, livre táxi via FAT Índia, 118, meia dúzia no ponto de espera 10, obrigado, tenha um bom prazer. Salvador, boa tarde, boa noite, 24. Aproximação, aguarde pistão 0 livre, altímetro no 012, em barra da azul, iniciando rolagem na pistão 0. Certo, escuta. Foi, eu tô falando, Fatango, mantém a linha do litoral, reposta na vertical do farol de Itapuã, que é legal no 0, no 2. Vai reportar na vertical do farol de Itapuã, então. Cuidado, Aracaju, nível 230, decolando da pistão no 0, curva esquerda, na Puca, Aracaju, Puca, Arus, Upa. 3-3, responde 5-1-5-1, controle 1-1-9-8, zona remota 1-3, da CBR. Está correto? Após a aeronave da companhia, autorizado o início do pushback, sem transfer DAX. Trabalhando onde, Gol? 1-8-8-4. Solo Salvador, Gol 2009, no 09, pushback, Gol 009, no setor é o número 2. Quem te aguarda, o Gol 2009. Tá bom, Rolando, ele é Rafa. Fala, mantém a vertical fora de Tapuã, reporte visual com o Boeing na final da pista no zero, aproximadamente 4 milhas. No Boeing da Gol. Tá, visual com o Boeing da Gol. Tente, papá. O meu Charlie Alfa Tango, tem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego para o Patinho? Afirmo. Quer autorizar pouso parado na cabeceira 35? A gente prefere pouso parado na cabeceira 35? Afirmo. Ah, autorizado? Segue para a sinal da 35 e aguarde a autorização, Tiara Fatão. Para a sinal da 35 aguardando a autorização, cara. Vou no 097, tráfego à sua direita, helicóptero, Alfa Serra 50. Vou prosseguir para a sinal da cabeceira 35, sem interferência com a sua aproximação. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1-1, 0 graus, 1-1, nós. Depois, Agachão. Azul 4065, decolador 1-1, chama o controle em 1-1-9, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde, 4065. Ah. Eu preciso 4427, eu tenho 27, vou falar com a sua cabeça, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Gol 1256, ponte de localizado, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi. Gol 1884, confirme, já pronto para o início do pushback? 7 no Gol, no 8824. Quem chega, baixo pronto? Gostaria. Gol 2009, continua autorizado o início do pushback no transfer táxi. Obrigado. Décima 1, salve. 121, décima 1, livrando a direita. Utilidade. 2.092, autorizado a descer, contra a estabilidade de 442. Doutor, boa tarde, voo 097, livrou pela Eco. Voo 097, boa tarde, Alfa, mantenendo Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, voo 097. Está livrado, 735, ingressando na Romeu. Paulo Juno 3, Charlie Alfa Tango, frequência livre ao corte. Graças. 4065, vou e Leder. Vou a Leder, 4065. Antes da Juliette, voo 097. 097, uma ciência, Juliette. Eu vou tomar uma previsão zona 9, que eu chamo liberado para a nossa companhia. Juliette, voo 097. Chama 6314, destino 0 livre, pouso autorizado, vento no 00 graus, voo 09. Eu reposo, destino 0, chama 6314. Voo 659, decolado 14, chama controle 1, 19, décima 8. 19, 8, 4. Controle Salvador, 1659 da Gol, salvo ou não, 1400. Que nós mandamos radar, subiu para o nível de voo 360, via saída São Bruno. Vai fazer a colagem de saída, salvo ou não, 3 já te deram, vou mestre com nós. Novo Salvador, o centro é 567 no 08, para o feedback sanamente. 567, ponte 8, aguarde. Aguardando, 567. Para o táxi no 256, com o número 67, a loja alterna Maceió, 3 horas e 2 de autonomia. Confirmando 3 horas e? 3 e 2. Autorizado a direita via Índia, consulta de espera, chame Torre 118, decimal meia dúzia, ajustando a 0 no 2, mão voo. Direita 186, 1012, obrigado, cara. Autólogo 2009, protagem, nosso avião 13. Estamos com 2 horas e 3 de Salvador. Autorizado, Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, passo de metrô no 092, mão voo, gol 2009. Pátio Índia, ponto de espera, de 3514, gol 2009, uma boa tarde, bom trabalho. Está livre, que é legal no 012. 012, aguardando, 2462. Poxa, na 6314, solo 17, livre via Fox, chamei 121 no solo. Direita via Fox, 211, vai chamar, poxa, na 63. Firmo. Confirma o entrador que chamou a torre. Decolador Maranti, decola da 7, curva direita, corredora Shell, 1000 pés. Aciona 0143. Controle Salvador 119, decimal 8. Repouso no 0044-62. Estacionamento, taxa de colagem 118,6, oxímetro 10012, Mongol. Decimal 1, alterno no 28, decimal 35. Sim, Recife 251 na alterna 2835, azul 4065. Taxi Alfa, mantenha a 377, né? 63, 14. TAN 3567, aeronave da Gol, vai passar a retaguarda, parqueando 09, após a mesma autorizada início do pushback, estando pronto para o táxi. Após o parqueamento da aeronave da Gol no 09, está livre do pushback estacionamento, reporta para o táxi do TAN 3567. Salvador, Oxanero, 6227, posição 03, puxa essa mão. Aeronave da Gol, taxiando a retaguarda para o ponto de espera, após a mesma autorizada, estando pronto para o táxi. Copiou? 627, não é negativo, confirma? Aeronave da Gol agora livrando a retaguarda, autorizado, chame pronto para o táxi. Chame pronto para o táxi, obrigado. No 620, completa final, chame torre frequência no 8, decimal 6. 18 meses. Salvador, boa tarde, 620 ILS, visual com 10, 2 milhas e meia do externo. Paulo 620, continua a aproximação, aguardando pistão no 0 livre, que é negão no 0, 1 no 2. 1012 na vaga da apresentação, 620. Agora número 2 no setor. Gol 2009 na Cifra do Sol. Gol 2009, Torre. Gol 2009 na escuta da Torre. Gol 2009. Condições de taxa um pouco mais à frente para liberar o pátio. Azul 4462, solo aos 20, livre à direita, chamei 1, 2, 1, decimal 1, solo. Chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 1283, 1235, a primária, senhorita, pode repetir? 1251 a segunda, a primária, 1251 a primária, secundária no 28 decimal 35. 1251 1235, o gol 1659, graças, tenha um bom dia. Bom dia. Lima Terra, 253. Para o controle de Papo Charlie. Vitor Papa Charlie está agora a 60 milhas do Oeste de Salvador. Desça a critério para 3.500 pés, se tiver condições, mantenha-se em regras de voo visual, altimetria em Salvador 10 no 2. Confirme está voando. Confirme a pro que está mantendo no momento. Quente, reporte ingressando o corredor Caixa Prego, escrito Papa Charlie. Do Papa Charlie, quando possível, estimado de pouso em Serra Novembro Maikeco. 1854. prossiga. Cliente, altímetro 1012, Olimp 07, deixa para no meu pé. Autorizado ingresso, a porta leve para a pista no 7. Voo no 256, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 1, 0 longe. Teve decolagem no 256. Voo 2009, autorizado a ler e manter pista no 0. Mantenha 0, 2009. Alfa, mantenha a pista de Juliette, meu amigo. Valeu, boa noite, 24, era para dar uma pressão para mim. A nave da Caixa de Brocha, autorizada, início do Bushdeck, chame para o Sérgio. Obrigado, boa noite, espaço. Tem decolagem autorizada, pista no 7, vento no 1, 0 graus, 0 exraje. É, está iniciado. Paulo, Oceanero 6227, estacionado, pronto para o táxi, a bordo 121, 330, Guarulhos. Direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste na 012, meu voo. Obrigado, 012, 186 Índia, ou 6227, obrigado. 08, boa. 5, 1256. 1256, contato radar, suba para o nível de voo 370, via saída PUCA. 37, na pessoa da PUCA. Mike Yank, o nome do país com Hidroxé, repórter no Coral da Barra. Ah, permitindo, atingindo pelo país no Axé, solicita a proa direta para a unidade marítima. Autorizado, ótica Mike Yank, repórter livre na CTR. Vai chamar na CTR, Yank. Limpo 07, apenas para informação, há um helicóptero agora decolando do farol de Itapuã para a plataforma de Manati, sentido sudoeste de Salvador, mantendo o nome do país. Até a posição 02 autorizada. Afirmativo, excelente, frente ao 22, 02. 07 confirma intenção de pouso na 35, 17 ou 10. Proa 2, 19, 8, controle. Entendo? 230 agora, 2715. Reduza para 2009, 2715. 200. Controle Salvador, uma boa tarde, ao gol 2009, mantendo a proa 1500 pés. Proa 2009, contato radar, suba para o nível de voo 240, após 3000 pés, voe direto coral. Sim, então mantém a proa 3000 coral, acende ao 240, gol 2009. Então, 3367, acione identificação, chegada bolsa autorizada, desça para 4000 pés, altímetro na 012. Excelente, Vitor Papa Charlie. Tem condições de manter os corredores a 1.500 pés? Gente, Vitor Papa Charlie, desça para 1.500 pés e informe que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Para controle, azul 2761, né? Gente, azul 2761, suba e mantém inicialmente o 145, confirme o nível final solicitado. Gente. Confirme o destino Campinas, 2761. Gente. 75, desce para 2.000 pés, altímetro no 0, 1 no 2, aguarde a autorização para LS. 2.000, 275. 8.627. Correção, azul 2.715, complete redução para 1.709. 1.970. Controle, boa tarde, Xenair 6227, na sua escuta, passando 2.000 pés na Sambu 1. Xenair 6227, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via, gente, 6227. Controle, 1.256. Confirma aeronave. 1.256, alguma chance de voz de par? B256, semicentro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2.85, 2.45, boa. Passaria 2.233, informação Quebec. Passaria 2.233, senhora, avisa BT, por gentileza. A desculpa não cobriu, poderia repetir. Horário da BT, por gentileza. Ao 5.0, boa noite, 5.0. Gente, está cego, a gente cobre a passadora dos três, confirma o destino da primeira aerovia. 2.233, primeira aerovia nossa, seria a WIP 42. Gente, para Momo, transação passada. Momo, passada, primeira, 2.233, da guardada. Do Olimpo 07. Olimpo 07, reforço, passando a vertical do farol de Itapuã, sentido do litoral sul, altímetro no 0, 1, 2. Ei, reforço, não, Olimpo 07. Autorizado a Liane manter pistão no 0. Autorizado a Liane manter na 1-0, boa noite, 8-4. 3567, decolar 231, chame controle em 1-9, decimal 8. 19-8, boa tarde, senhor. Autoriza a base pela direita para o Olimpo 07? Negativo, o Olimpo 07 tem o tráfego agora na final da pista no 0, aproximadamente 1-0 milhas fora. Mantenha a vertical do farol de Itapuã com 360 pela sua esquerda, sem interferência com o final da pista no 0. Será 360, o contato radar, suba para o nível de voo 300, via saída Arboruna. Via perfil, sobe ao 300, né, 3567. Nível 200 como final. Gente, 2009 e aguarde. Autorizada, pista no 0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizada, decolagem 1-0, voo no 8-8-4. Nível 2-0-0, obrigado, Jair. Nível 2-0-0-9, chame centro Recife, frequência no 25-1, alterna no 28-3-5. 1-2-3-5-1-2-3-5-1-2-6-9, bom trabalho. Comente. Tem frequência livre, acho que é o Mike Young. Zero, aguardando autorização para girar a base, aí está aguardando o tráfego. Para a perna de vento, pela direita, para o Lito 07, guardando para girar a base. Azul 2705, me escuta? Correto, senhor, não consigo transferir do controle, então chamou agora. Azul 2715, informa o tráfego à sua direita, tipo C3 da Força Aérea. Tráfego mantém afastado na linha do litoral sem interferência com o eixo final da pista no zero. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. Do tráfego, não está visual, livre pouso 2705. Gol 1884, decolado 233, chama o controle 1-19-8. Controle 19-8, Roberto. Voo 1884, acione código 5151, suba para o nível de voo 230, via saída Pucca. 5151, sobe via Pucca para o nível? 230. Ok, para o 230 via Pucca. Mantém a perna do vento pela direita, aguarde instruções para gerar base. Ok, está mantendo aqui o 507. 327, chame táxi. 327, chame centro Recife, frequência na 25.1, alterno na 28.35. 251, 2835, 627, obrigado. Confirme a aeronave que mudou para o controle? Força aeronave final, bastante gravado no projeto. Arrival, report ready for descending, can AT 1012. A 3367 dessa via para 2000 pés, QNH1012, autorizado ao final do procedimento LSX Rei da Pistola 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, a 3367. Papa Tango, Vitor Filho Delta, vento 1-1-0 graus, 1-1-9, decolagem autorizada, Pistola 7. Informa o Papa Alfa T4 iniciando a rolagem da pistola 7 na subida Arboruno, não vai interferir com a sua aproximação. 3-7-7. Azul 2715, solo aos 36, livre direito, chama em 1-2-1-1, solo. Direita 2-1-1, confirme. 2-1-1. Obrigado. Papa Tango Vitor, aquilo Delta decolou aos 37, somente para informação, tempo 3 da Força Aérea na final da pistola 0, longa final. Aproximadamente 7 milhas fora. Ok, 7, só visual com a aeronave. Chame o controle em 1-19-8, Papa Tango Vitor, aquilo Delta. 9-8-0-0. Valeu, Papa Tango Vitor, aquilo Delta, boa tarde. Então eu vou ficar com o plano de voo, porque no seu repetitivo tem as 19h20. Peço que aguarde, se eu tiver alguma informação, eu chamo o senhor. Ok, obrigado. Livre pouso autorizado, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. livre, pouso para o Olimpo 07, da Baixada e para cá. Certo, árbitro Delta. Boa, Azul 27 no 5. Azul 27 no 5, boa tarde. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo, 4 Romeu, obrigado. Pela Delta, confirma para o ideal para destino? Ideal, senhorita, é a 280. Vem direto destino, de Pela Delta. Passa direto o destino. Encerra a flight, fica de position. Oscar Gulf, encerra flight, fica de position. 3567, chame centro Recife, frequência no 26.0, alterno no 28.8. 260-288-3567. Táxi via Pátio 1, Índia. Próximo do ponto de espera, chame torno no 8.6, QNH 1012. Pátio 1, Índia 2, 286, rua Júlio 1012, 866. Obrigado, boa tarde. Escuta, prossiga. Chame centro Recife, frequência da 26.85, alterno no 25.45. 30 Kilo Delta, quando possível, estimada de pouso. Para nós, eu não zero, Sarita. Pente. E a Alfa, chame na Delta para o cruzamento da pista. Alto Golf Sierra, descend until flight level 050, grenade 1012. Estabilizou zona final, 3367. 3367, completa final, chame torre, frequência 98.6. 286. Panamá 327 autorizado, aliás, e decolar pista no zero, vento no 00 graus, 09 nós. Autorizado, decolar pista no zero, Panamá 327. Gente, mantém a posição agora de Olimpo 07. Torre Otá, 3367, na final, trem baixado travado. Tá, 3367, continua a aproximação, aguarde, pista no zero livre, que é legal, no 012. Sente na 3367. Prossiga. Já tá 12 e meia. Já tá menos de 2 milhas de Paris. Faz o ingresso correndo no Interlato, já ponto Interlato e pode. Matou 1.500 milhas. Gente, Vitor Papa Charlie, reporte ingressando no corredor forte. Gente, Vitor Papa Charlie. Salvador, Barreiras, para as 1850. Afirmo, 2203. Ok, saindo em verificação, aguarde mais alguns instantes, por gentileza. Ok, tá aguardando, 2203. Controle Salvador, boa tarde, Salemia 327. Salemia 327, contato radar, se prepara o nível de voo 240, via saída São Vunda. 240, via São Vunda, podemos voar a posição Leda, senhor? Autorizado Guarulhos, nível 360. Vai cola da pista 1 a 0, curva à direita, subida São Bruno, transição Mótiva, via Perdulo 1 a 0, Papa Alfa Índia, DCT 1 base, Perdulo 44, Pagog. Transponder 5423, controle Salvador 119, decimal 8. Regra de voo cancelador de 1844. Decola da pista 10, com curva à direita, saída Sanvo 1, Mótiva, Amperzulo 1-0, Papa Alfa Índia, Ubadi, Amperzulo 44, Pagog. 5-4-2-3, transponder, 19-8, controle, Oceaner 63, 55. Correto, já entrou, espera para o especificacionamento. Debatido. Salvador, boa tarde, 2791, aciona identificação, chegada à AMAN autorizada, desça para o nível de voo 080, quando a medida suicida, reporte livrando nível de voo 170, QNH 1002. 070 autorizado até o Salvo Sana 3367, bro. Sana 3367. Autorizado Alfa Juliette, ponte 1-0. Alfa Juliette 1-0, 033. Confirme para o controle. Confirme, Alfa Patango Kilo, como eu acho que está modulando para o controle. Prossiga. Confirme pessoas a bordo. Rápido. Confia 2233. Autorizado barreiras, nível 160. Decola da pista 10, curva à esquerda, vida Momo, transição Vatapi, via Wish 42. Conforme rota. Aciana 5513, controle Salvador 119, decimal 8. Descend to 2050, altimeter 1012, report is established. Search 2000 feet, ILS X-ray 10, 1012, all stroke 7. E informação cumpriu o gradiente superior da saída, exceção nível 100. Pois o X3 foi o atejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento, inicialmente cumprindo a restrição inferior da capa. Restrição inferior já está pronto, puxa acionamento, 2233. Autorizado, chame pronto táxi. Autorizado, puxa pronto táxi, 2233. Azul 2791, quando iniciar a descida, mantenha a velocidade indicada máxima de 200 nós. Descente 2790, a descida máxima de 200 nós. Chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. Recife no 25 1, 1, 2, 1, 1, 28 decimal 35. 1, 2, 8, decimal 35. 1, 2, 8, obrigado, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Vitor Papacharli a menos de 2 milhas para ingresso no corredor forte. Ciente, Vitor Papacharli, reporte livrando a CTR. Ciente, Vitor Papacharli. Salvador, boa tarde, Lutan 4778, centro da Quebec, autorização Recife. Lutan 4778, Recife, prepara a subida Fuca, transição Aracaju, aguarde cópia. Aguardando, Recife. Confirme o tráfego que chamou o Sol. Azul 443, boa tarde, subida Arbor 1, transição Alefa, número 2, cópia. 2233 para o táxi, comprou a B48, 5h45, autonomia Brasília, o trânsito. Para 0532. Altímetro 1012, móvel, bateria 2233. Táxi até 1.0102, confirma a frequência 2, 186. 186. 186, boa, 2233. Autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Aracaju, via Upperzul 17. Tráfego 5436, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado 330, decola da 10, curva à esquerda, Fuca, Aracaju, Zulu 1-7, 543698. Correto, me transmite o feedback acionamento. Azul 4423, cópia. Autorizado com SINT, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida árvore 1 transição elefa. Via Tosópia, perdoa 2-1. Transponder 5434, controle Salvador 119, decimal 8. Estão confirmando o transponder 5434? 5434. Então azul 4423 para Cancun 360. Decolada 10 com curva direita. Árvore 1, transição elefa. Tosópia, Tampa Zulu 25. 5434, 19. Correto, pronto, deixa eu pegar acionamento. Amarelo número 1. Mantenha Paripe após Paripe e Seasa, devido a tráfego em aproximação no final da pista 1-0. Paripe Golf Serra, complete final approach, call Salvador Tower, frequency 118 decimal 6. Salvador Tower, 118 decimal 6. Azul D791, desce a via para 2000 pés, altímetro no 0 no 2. Autorizado ao final do procedimento LSX-Rei da pista no 0, reporta estabilizado. Apenas para informação, vai seguir um Charlie 208, agora com no 409 graus de pista em redução. Está agora uma milha afastando de Duna. Pode chegar o centro, está descendo para 2000 e autorizado para o procedimento. Está passando o Vitor Kilo Delta controle? Binary 10 vacated. Drainage 1012. Roger, continue the approach and standby for the moment. Gente, está agora 60 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 05. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o Centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. 60228, siga para o controle. Reporte quando pronto para descida, altímetro em Salvador 1-0-2. Eu acho que é mais quieto. Firme pessoas a bordo 1-0, acho que é mais quieto. Tango Oscar Golf Sierra, clear to land, runway 10, wind 10 degrees, 12 knots. Clear to land on runway 10, yeah, down, locker. Ok, after the landing, you proceed to apron 3? Yeah, that's correct, apron number 3. Ok. Passaria do 2233, decolado 56, chama o controle em 119, decimal 8. 198, é um boa tarde. 4, correção, 1854. Gente. Controle Salvador, passarelo 2233. 2233, acione seu transponder no modo normal, via saída Momo conforme autorizado. A Momo conforme autorizado, 2233. Está restrito 3000, não confio o gradiente máximo. Está livre da restrição vertical, passarelo 2233. Grato, liberado a restrição vertical, 2233. Salvador Otan 4778 para o pushback de acionamento. 778 na ponte meia dúzia, aguarde. Aguardando, você escuta. Contato, funcionário 635. 147 de POB. Temos 5 horas e 27 voltando a Galeão. Parque centralizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 62 e altimetro 0192, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 282. Obrigado. 4778, após a aeronave da Avianca, reta guarda, autorizando emitido pushback, chame táxi. Sente, chama o táxi, 4778. Platão Roger, go Sierra Underground at 58, leave the runway to the right, taxi Delta, and call 121 decimal 1. Papa Tango Oscar Golf Sierra, Linha de Runway, and Francisco, Eco number 3. Papa Tango Oscar Golf Sierra, Taxa Hen, April 3, attention to the Marshaller. Frequência no 8, decimal 6. Obrigado. Localizando 2, 7 e 9. Kilo Romeo, você copiou o controle? Aposta a vez com o Ceasa, que é negar no 0 ou no 2. Vai passar na Ceasa, que ela passa. Boa. Só em Salvador, boa tarde, azul 279, viu? 279, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, que é negar no 0 ou no 2. 7.002, aguardando 279. Romeo, acho que eu faço um 360 curto pela sua esquerda, reporte ingressando nacional da pista 17, é uma TR da Azul, aproximadamente meia dúzia de milhas fora para pouso. Afirmativa, como reduzir para não ser necessário 360? O tráfego está reduzindo também a velocidade, faço um 360 curto e reporte nova final da 17, que eu acho. Ok. Azul 2791, uniforme, tráfego à sua esquerda, Bravo Novembro 2 Papá. A 1.500 pés, afastado 5 milhas fora, sem interferência com a sua aproximação. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 1 no mais. Azul 2791. Ok, 7, pouso autorizado, temos o tráfego na esquerda, 2791. Quilômetro mais que autorizado, descida para 1.000. Desce, 1.000, quilômetro da área. Na posição... Posição 9, sente informação Romeu, solicita autorização para consim. É 355, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera mesmo. A direita, subida Arbor 1, transição Elefa. Faz a Nefa voa nítido, outro voo 21. Transponder 540, perdão, do 440, contra o Salvador 119, decimal 8. Gente, autorizado 360, decolando da pista 10.